para así soltar. Que nem um sol clareia o céu, nem é de manhã. E anda debaixo do chão. O mais avô alguém pegou no ar e depois jogou no mar. Pra viver do outro lado da vida e saber atravessar, prosseguir viagem numa garrafa, onde o mar levar. Que é a luz que vai tecer o motor da lenda, cruzando o céu do sertão. Yeah.